24 e 40. Parte o Marcelinho, pé esquerdo, bateu, bateu na barreira, no gol. Tirou do Dida, deixou lá dentro e deixou tudo igual.